estou chegando. Você sempre tirou onda com a torcida do vovô. Me diz agora, seus otários, que o baixinho é matador. Quero ver a tua cara lá dentro do Castelão. Quando vê o Clodoaldo acabar com teu leão, então. Você tá maluco, rapaz? Mas vão me chamar, né? Um jeito homem. Expulsa!